A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Outro mega hit dos tempos atuais... E que a gente não via ali nas nossas infâncias, é essa infestação de animais nem tão convencionais ali, fazendo às vezes de bicho de estimação, né? Porque nós nos acostumamos com os mascotes ali, meio que polguentos. Gato, assim, cachorro. Né? Virando lata, rasgando um saco. O pintinho que você trocou por uma garrafa de champanhe. Isso. E alguém aparecia com um papagaio, um periquito. Mas raramente a gente tinha contato com outros animais que não esse. A não ser quem morava em regiões mais rurais e tal, que se habituaram ali com outros animais como pets ali em casa, tipo porco, galinha, uma eguinha barranqueira. É, porque naquela época era comum ter relações amorosas. Sim. Com animais. Eu nunca tive. Será? Um primo do interior teve. E hoje em dia as pessoas têm em casa ali furões, né? Chinchilas, cacatuas. Aquelas cobras albinas, né? É. Também são bem tradicionais. Iguana. É, esquilo da Mongólia, ornitorrinco. É. Uma série de outras coisas estranhas. Agora, esses animais geralmente a gente vê ali naqueles cards do Chocolate Surpresa. E outra forma de ver alguns bichos diferentes também era quando algum circo meio desvalido aportasse ali perto de casa, num terreno baldio. Aqueles circos que vinham naqueles caminhões despedaçados. E daí sempre tinha lá um tigre banguela, um chimpanzé mal adestrado, que não obedecia as ordens ali do mágico, geralmente. Tinha também aqueles elefantes meio anorexos. Cara, eu já vi um elefante com vitiligo. E um circo periférico. Pelo menos aqui em São Paulo, ali nos anos 90, os circos foram proibidos de ter os animais ali como atração. E daí pra gente, a única alternativa pra ter contato com outros animais irracionais eram algumas raras idas ao zoológico. Walter Rezende, você se lembra das idas pueris ao Zoo de São Paulo? Primeira vez que eu fui de zoológico eu não me lembro, porque eu era muito criancinha, mas a segunda eu me lembro. Que foi numa excursão de escola. Eu acho que eu já contei aqui no Agente em 86, o sol começou a esquentar, eu tava com uma calça de agasalho e eu tinha certeza que eu tinha um shorts por baixo. E abaixei e não tinha. Então, eu mostrei a minha cueca com um bolsinho na frente para uma centena de pessoas naquele dia. Foi um dos maiores vexames da minha vida, cara. Eu acho que tá pra completar uns 20 anos da minha última ida no zoológico de São Paulo. E eu fui numa galera, sabe? Paguei o táxi. Olha que loucura, táxi? Cara. Eu tinha acabado de ganhar uma rescisão. E a gente meteu umas 5, 6 pessoas dentro de um táxi e foi pro zoológico de táxi. E eu arquei pra galera. Mas com você também, cara. Era um fanfarrão. Total. O zoológico aqui de São Paulo é o maior do Brasil. Tem mais de 3 mil animais e trocentas espécies. E é um campo grande. Ele se juntou agora, como é que chama? Zoo Safari. Simba Safari. É, tal. Que era Simba, hoje é Zoo Safari. Exatamente. Depois eu vou contar uma história sobre isso. E uma cena que me sai da cabeça, eu lembro de um guri ali, é uma não vista de animal. Porque eu queria ver o leão, né, cara? Daí, ali, se dá aquela rodada no meio daquele mato ali e tal. E é bem sinalizado, tinha umas placas. Ela chega lá, jaula do leão, mas não tinha leão. Um fedor maldito. Só sentiu o cheiro do leão. É, de jaula abandonada. E o rei da selva não estava por lá. Agora, uma coisa que eu me lembro, também em excursão de escola, eu e mais alguns moleques, eu sempre fui meio bunda mole, mas os moleques jogando fandangos pros macacos, manja? E o macaco? Jogando lá, fandango pros macacos, eu não sei que tipo de macaco era. E o taso, ficavam... ele comia o taso também? Uns que ficavam soltos ali no... colecionava o taso do fandango. com o macaco no taso. Então, e daí apareceu um segurança e deu uma rabada. É. Que escola que vocês são? Professor Jorge Americano. Vem lá, não ensina a ler não, moleque. Tá vendo que não é pra alimentar os animais? E aí a gente viu o rabo no meio das pernas, os macacos também. E ficamos ali, né, meio que fugindo. Mas, falando em macaco, no Rio de Janeiro tinha um famoso macaco, um famoso gorila de nome Macaco Tião, que a gente já falou a respeito dele aqui, ficou em terceiro lugar numa eleição para prefeito. E aqui no Zoológico de São Paulo tinha também um famoso macaco, que era o gorila chamado Virgulino, lembra dele? Eu só lembro do hipopótamo Cacareco. O hipopótamo Cacareco também ganhou muitos votos em eleição aqui nos anos, sei lá, 70, alguma coisa assim. Mas o Virgulino era famoso porque ele era meio estressado, porque não tinha uma gorila fêmea lá pra ajeitar a vida dele. É. Ele era muito estressadão e sempre ficava num canto lá. E o que, que ele fazia? Ele, às vezes, arremessava nas pessoas, tipo, um mamão, alguma coisa que era pra ele comer, ele arremessava, ele tinha uma cara de enfesado, de fato. E, falando em enfesado, ele também arremessava os excrementos dele nas pessoas. Era um animal e tanto, né, cara? O Alexandre lembra que havia uma lenda que outros macacos se masturbavam vendo as turistas? Sim, é verdade. E eu lembro de ter visto, acho que algum mico ali socando uma bronha. Pra coleguinha de classe. O nosso ouvinte Gustavo Mendes tem uma história sobre essa escatologia dos primatas. Abre aspas pro e-mail dele. Em uma excursão de escola, dentro do ônibus, na ida, fui dando uns malhos em uma menina. Aliás, minha única intenção em ir no zoológico era essa, pegar garotas. Eu não estava nem aí pros bichos. Acho que todo mundo fazia isso nas excursões, né? Já no zoológico, dei um perdido nessa menina e fui atrás de outra que pagava um pau pra mim. Ela era mais feinha, mas dava pro gasto. Como eu não queria que a primeira soubesse que eu a traía e também não queria fazer alarde para todos que iria pegar uma mais feia, me encontrei com ela numa área mais remota, perto da jaula, com uns frágeis macacos dentro. Mas acreditem, enquanto amassava a menina ali sentado de costas para essa jaula, fomos alvejados por um espesso jato de cocô, Alexandre Moreira, que um dos macacos nos jogou. Pior que essa merda deu em mais merda. O parque zoológico inteiro ficou sabendo que um casalzinho tinha sido atingido por bosta de macaco. Isso chegou até os ouvidos da primeira garota que eu pegava e ela me deu uma bica, é claro. Quem vai querer alguém fedendo bosta de chimpanzé? De chimpanzé. O ouvinte Newton Moreira, deve ser parente, ele mandou-nos um e-mail com a curiosa história. Ali em 90 e poucos, o zoológico de Itatiba, que até então era só de aves, começou a receber outros animais. E numa determinada noite, um senhor de origem soviética foi encontrado lá dentro, quase morto, com chifradas de veado. Caralho. A história saiu até em jornais depois. O homem confessou que havia entrado lá para tentar serrar o chifre de um dos cervos, pois em seu país de origem, chifre de veado é um remédio para todos os males, inclusive impotência sexual. Problema que o levou à tentativa desse furto. Detalhe. O jornal que isso saiu deve ter sido notícias populares. Detalhe, né? Bizarro da história, fala aqui o Newton Moreira. O local mais atingido no cidadão foi justamente a genitália, que deve ter perdido a função de vez. É. Será que foi roubar o chifre ou ele foi tentar alguma coisa com um viado? É, com zoofilia. Cara, e tal. Russo é capaz de qualquer coisa. O ouvinte do Agente em 86 deu um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande e-mails com dicas e sugestões de episódio, como fez o Ricardo Leão, que deu a dica do zoológico. Nosso e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Ricardo Leão, ele disse que foi ao zoológico com os primos mais velhos e se perdeu deles lá por horas. Os seguranças não queriam ajudar na busca, pois achavam que era mentira dos primos, que estavam de gozação procurando um cabeludinho loiro e de sobrenome Leão. Assim que um amigo meu ficou sabendo que esse episódio do Agente 86 ia falar sobre zoológico, me ligou, na verdade, me passou a história por telefone e falou assim, tá com preguiça de escrever. Mas ele me contou a história e a história é muito engraçada. Ele disse que nunca foi em zoológico porque tinha trauma, que tinha medo de ir em zoológico. É. Porque quando pirralho, um tio dele trabalhava num zoológico, era tratador em um zoológico de Cubatão. Veja você, que lugar e tanto. Cubatão, que já foi a cidade mais poluída do mundo. Exatamente, Vale da Morte. Enquanto os Estados Unidos tinham o Vale do Silício, nós tínhamos o Vale da Morte aqui. Essa história foi justamente bem naquela época que a cidade era bem fodida ali pela poluição. Ele diz que um macaco prego fugiu de lá, do zoológico de Cubatão, e ele assombrou toda a região ali por muito tempo. Veja você o que não faz, né? A mistura da fome com aquele ar poluído todo. Porque o macaco, ele começou a roubar alimentos nas casas, numa cantina próxima que tinha lá do zoológico. E começou a beber também. Não, ele atacou as marmitas de operários, de uma empreiteira, de uma obra que tinha perto. Ele roubou as marmitas, cara. Macaco marmiteiro. Ele também começou a roubar doces em um bar. E o pior, um dos operários que teve a marmita roubada pelo macaco, ele quase morreu em uma queda de andaime depois, mas olha por quê. Porque já que ele estava sem a marmita, passou fome, ele achou umas bananas, e ele comeu as bananas. Acontece que essas bananas, elas estavam com sonífero, que os tratadores tinham deixado para tentar pegar o macaco. Eu não acredito, cara. Eu vou contar uma história aqui que me aconteceu no final da década de 90. É como você falou, do lado do zoológico tem o Zoo Safari, isso, né? Que na época era a Simba Safari e tal. Aquilo consiste no seguinte: você entra com o seu carro. Eu acho que hoje em dia você não entra mais com o seu carro. É só com os carros do parque. Tipo o Jeepão do Jurassic Park. Exato. Mas na época você entrava com o seu carro. Sim. E os bichos ficavam soltos e você trancado do lado dentro do carro. Os macacos, cara. Tanto é quando você chegava, eles faziam que você tirasse a antena do carro. As antenas que eram de rosquear, eles faziam você tirar. Sim. Né? As que eram telescópias, você tinha que ficar com ela abaixada, porque os macacos arrancavam. Os macacos queriam depredar todo o carro. E aconteceu com o carro da frente. Cara, a macacada subiu em cima desse Uno. O macaco pegou. A primeira coisa que ele fez foi arrancar o friso de cima. Aí juntou todos os macacos e começaram a puxar juntos o friso. Arrancou inteiro dos dois lados, cara. E parece só de sacanagem eles colocaram o friso encostado no retrovisor. O cara vê ali a desgraça que aconteceu. Mas não é isso que eu quero contar. Quando eu passei na zebra. Quando foi a sua vez de passar na zebra? É, a minha vez de passar na zebra. Na zebra não é o lugar zebrado no chão que tem na Fórmula 1. Não é. O equino, zebra. A zebra deu uma dentada no carro, eu não sei porquê. Fez um puta de um amassadão em cima. Sério? No seu carro? No meu carro. Na porta, entre a porta, a parte de cima, a porta e o teto ali, assim. Fez um mega riscão, assim, deu uma afundada, a zebra que fez. Aí as pessoas perguntam, cara, o que aconteceu com o seu carro? Inventar sempre uma mentira. Não dá, porque ninguém ia acreditar que eu tinha tomado uma mordida. E a seguradora, então, se você fosse correr? Foi uma mordida.